Portão 08, Lazul Santiago 62. Vai. 3, tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso, voo 1643. Quadro 3 no solo aos 34, à direita no ataque foi Eco. Segue o embreagem da Azul na Alfa. Apoio Juliante para o portão 03 na minha escuta. Quatro, Aracaju, nível 230, está autorizado via Golf 677, calculada 10, curva esquerda, na subida Puca, após Jamo, após direto, Aracaju, acionando 5444, controle 120, décima 8. 3170, sua identificação, desce para 2019. ITAP autorizado, 70. Livre, certo? 67 para Belém, copio 380. Para Belém, nível 380 está autorizado, via Pesolo 41, pois conforme rota do plano de voo, decolação no zero com curva à esquerda após a decolagem na subida Momo, transição Trova, aciona transponder 5455, controle 120.8. Identificação desce para 3.019. Controle da BIP 7.46. 4.6, senhor, identificação desce para 3.019. Ah, sim, desce para 3.019, 6.746. 96, prospecto Flamengo, portão 4. Autorizado, Gorão 96, chame táxi. Ué, porta para o táxi, foi 96. Anotando tá, 3170 visual. Zero, chama a torre Santos 1895 agora. 95, valeu. 6746, 2010, 2019, autorizado, LF. 2019, LF, 67, por medo. Salvador, tá 3170, sinal da LF é 100, estabilizado, baixo travado. 3170, tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, com 09 nós, altímetro no 09. 2019, livre pouso no 10, tá 3170. Torre Gol no 896, para o pai. 1113 a bordo, 2 horas e 40, Japão, terra, Fortaleza. Direita, Índia Alfa, reforço com estrada 10 pronto, altímetro no 0, 19, gol 896. Índia Alfa, reforço com estrada pronto, 19, gol 896. Gol 996, ponto de carga pronto, visual completa, Natal. 96, após a passagem do tráfego na curta, autorizado nem manter cabeceiro no zero. Após o tráfego na curta, nem mantém pista no zero, Gol 996. Zero, solo 55, direita, taxiway Eco, após Alfa e Juliette, na minha escuta, terremota 1-3. Eco, Alfa, Juliette 3, Santa 3170. Mesmo. Chama a torre agora, são 1895-6746. 1895. Salvador Objeto 6746, passando Duna, visual estabilizado. Comentário 6746, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0 no 8, agora 1018. 18, aguardando pista livre, 6746. 996, livre decolagem da pista no 0, vento 1 no 2, 0 graus, com 1 no 0 nós. Livre decolagem, pista no 0, voo 2 na frente. M7746 tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, com 10 nós, com 10 nós. Livre pouso no zero, objeto 6746. M7746, decolou 57, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, 896, boa noite. Ligou no 714, chame táxi. Gol 996, ele é colado Cuca, se escuta. Tio, 1896, Vila. Gol 370, gol 996. Torre, é o TAM 3170. Sim. É só avisar que, pra variar, não tem balizador de espera. Será informado que o 3170. No solo, aos 59 à direita, na Fox, na minha escuta, Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette, na sua escuta para o 02, 6743. Meia guarda a liberação do setor pelo Bang da Gol, quem para o portão 02 após. Thank you, 746.